mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano Deus. No meio do mato, no campo, olhando as ovelhas, estava um rapaz da casa menor. Malhando trigo no lagar, estava um homem de família pobre, se achava o menor. Mas Deus trabalha diferente, não olha a aparência, vê o coração. Não diga que você não pode, pois foi eu quem mandei. Então cumpra a missão, quem capacita sou eu. Quem dá estratégia sou eu. Que vai derrubar gigante. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar. Mas quem vai falar sou eu, então fale o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito, mas Deus escolheu. Não tem capacidade, mas quem te capacita é o soberano. Alguém se acha pequeno, não consegue nem falar. Mas quem vai falar sou eu, então faço o que eu mandar. Alguém pode perseguir e zombar dos sonhos teus, mas teus sonhos fazem parte de um projeto de Deus. E se alguém questionar, não quiser entender, conte para o Senhor. Mas Deus escolheu. Não ora bonito, mas Deus escolheu. Não tem influência, mas Deus escolheu. Não tem anel no dedo, mas quem escolheu foi Deus. Não tem oratória, mas Deus escolheu. Não canta bonito.